te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança. Dá-lhe o tapinha, dá-lhe. Malandra, ela vai se apaixonar. Galera do Juruna, chamei do setor. Balança. Aqui presente com a gente. Malandra, ela vai se apaixonar. E aí, Ciro? Bora pra cima! Agora vai sentar. Que me pediram um pouco de putaria. Então bora! Tava sentindo só. Meu parceiro Rodrigo, a equipe 5 também. O gerente Elvis. O cozinheiro. O Evaldo. E a galera da companhia aqui, ó. Paulista. Tudo aqui! Hoje tem dentada dela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada dela, sempre trava. Bora o japonês do uísque! Ela sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, hoje tem trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Diz. Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. Deixa no batidão. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Vai! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É muito caqueado, é muito gigado. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Fumando, bebendo, oi! Fumando e bebendo, oi! Bebendo e fumando, oi! Fumando e bebendo, oi! Bebendo e fumando, oi! Gira, gira mais uma! Bebendo e fumando, oi! Fumando e bebendo, oi! Matheus também. Pode ver. Sempre com a gente no gigante. E aí, Helder? O Patrês virou de vez. Toma. Ei, Betinho Playboy. Cleo, manda uísque pra nós, hã? Que hoje no Crocodilo. Mas sem rock, oi. Rock doido, rock doido, rock doido, vem. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Bora endoidar, bora endoidar. E doida. Bora endoidar, bora endoidar. Olha o baile mais louco, go, go, go, go. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou. Virou de escuta. Um abraço também, o Wesley, o Rodrigo, o Lucas, galera do Tenoné. Bora aqui, meu parceiro Wallace também. Aí, Wallace, bora, rei! Já sabe da loura, né? É o baile da loura também. Junto com o baile. É o baile do Patrese. O baile da loura rolando hoje no Caribe. É aniversário dela, vamos nessa. Galera no camarote endoidando tudo. E aí, Wallace? O capa longo. Louco mal falar. Fazendinha 40 horas. O quê? E aí, Tigrão? Olha bem pra mim, amor. Olha bem pra mim. Os pés na área. Não deixa eu ficar como estou. Sofrendo com a minha dor. E agora? Pelo teu amor. Só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sem tanto, então vem sem tanto, então vem sem tanto, então vem. E aí, Montana? Então vem sem tanto. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. E toda bandida gosta de pressão. Depois do... A sequência! Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Vai dançando, tremendo. Do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola, rebola. Vai! É muito gingando. Tel, tel, tel. Tel, tel, tel. É muito tel. Tel, tel, tel. É muito tel, tel. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Do jeito, bora. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. E aí, Montana Destruada? É doido aí, macaquinho de saúde. Pega essa dentada. Dentada. Dentada. Pega essa dentada. Tira o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Oh, meu amor, a Nayara Maial. Eu faço tudo pra te ter. Rafael também, o Ângel. A Camila Borges. As meninas da equipe do Whisky. É. Aqui, ó. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Doido, moleque. Sauna no Caribe. Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Do todo jeito, vai! Meu menino apaixonado, por isso eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. O top DJ do Pará. Ele é certinho pra casa. Eu... Robinho Heidegger! E aí, Robinho? Ele e seu grande amor aqui! Ao lado do gigante! Ele é certinho. Bora, Robinho! Pra cima, moleque! Certinho pra casa. Banda. A Nilma também, a Sussu! DK na área. Bora, bora, bora, vai. E vai quebrando, vai dançando. Vai quebrando, vai dançando. E quebra, e quebra. Quebra tudo. No gigado, bora. Tô saudade de tudo, mas só que não dá mais. Do jeito, vai. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. O Léo Júnior, Léo Júnior dos Mal Falados, do Sideral. Aí Juninho 3G, tá remoçada aqui, ó. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Mata tudo! Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Tudo gostosão, papo sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. Do jeito, vai! Vem e brota, o Douglas, William do Pop, Adriana também aqui, ó. Você tem vontade, então senta um pouquinho. E aê, e aê, e aê, e aê, e aê. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, e em nome de Saca Praia, é férias, é verão, é Saca Praia na parada. E o meu parceiro Eric. E o Patrese usando Saca Praia, papai. Se liga. Bora na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Boutique Multimarcas. É a abelhinha mais famosa do estado do Pará. É Boutique Multimarcas. Vamos dançar, bora curtir. Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. E segura, e segura. Do Bigode. Do Bigode. E segura, meu irmão. É o Patinho na parada. Tudo na batida, na batida, na batida. Te liga, te liga. Vamos pra cima. Barbearia da Vila. É a galera que dá o trato no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Bora na pressão. Bora na pressão, na pressão, na pressão. Vai. Te liga. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. Girou, girou, Léuri. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer. Nossa, você é o Vitor. Aí, Bocão. O Dilon também, de Benevides. Fala comigo. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Mas tem essa parada aqui, ó. Se liga. Só as mulheres que não dependem. Dependem de homem pra porra nenhuma. Agora! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Mão, alô, Melly! Alô, Melly! Bate na palma da mão! Alô, Melly! Alô, Melly! Alô, Melly! Segura! Alô, Melly! Alô, Melly! Alô, Melly! É agora! Everybody's going. Así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Parceiro Anderson, vamos fechadão, meu irmão. Se liga, bagulho doido. É o baile, é o baile. Saca a praia, neném. Saca a praia no telão também. Ser um Eric. É saca praia na parada. E o gigante detonando. Só os melhores, segura. Bora, Eric, pra cima, meu irmão. É o baile do Patrese mais famoso do estado do Paraná. Tamo junto e misturado. O bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? Tem que respeitar. Vocês. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem te cor. Cadê a vovó do croco, hein? Não vem me... E aí, vovó do croco, beijando pra 13! De... A vovó tá na área! Respeito. Deixa eu ver aí, vovó. Não vou te mostrar que hoje eu... Cê é nossa, do gigante! Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida. O quê? Vai. Aonde já se... Essa música é muita ronda, mano. Ai, Bruninho! Quero que tu... Bora, Bruno, e a sua primeira dama! Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo Toledo, já sei. Beatriz, Japan, aqui ó. KKKK. Só lançada. De graça. Já vou logo avisar. Agora vocês. Meu namorado. De mim. E as crocolocas, bora pra cima, meu irmão. De mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Calma. Pega na mão e assume. Tá. As crocolocas. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu módulo. As crocolocas. Ferrabe da esperta. Vê se fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito. Cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das. Bora, Eric. Te liga. Da, nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha. Ex-mina louca e doida. Nervoso? E não sei tá, nananá. Vai, ô, oh, nananá. Meu parceiro Eric. Vamos dançar com a praia. Tá aqui presente com a gente. Tá fechadão com o baile do Patrese no Crocodilo. É nóis. É nóis, Eric. É saca a praia na parada. Te fazia delirar. Te chamava de gostar. Mordida sem parar. Agora é Matt Fish. O Rafael também. Matt Fish aqui, ó. E além de tudo, ela quer. E aí, Jefferson! Yeah. Lá do Robinson! Caramba, CK, vai! Abusada! Vai quebrando tudo! Cachorro! Prepara, Jefferson! Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente, ela vai bater! O Vando também! Ela vai gastando! Galera da Marambaia, bora filhote! Cidade nova comigo! Ela vai sentando! Ela vai quicando! Abusadamente! Bora Ciro, bora Ciro! Ela vem quicando! Ela vem tremendo! O Lourinho, Lourinho! Vem batendo! Vem quicando! Ela vem tremendo! Segura! A partir desse momento, tá caindo puro. E a partir desse momento, tá caindo puro. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, vai. Meu parceiro Jay Jefferson, lá do Robson, tá aqui presente com a gente, ele vai dar o toque pra galera. Esse amigo particular do Patrese, o cara que é homem do sax, porra. Homem do sax tá na área. Bora, Jefferson, dá um top pra galera aí, filho. Ei, Patrese, que prazer imenso estar aqui hoje. A paz no Caribe, recebi o convite do meu parceiro também, é claro. Vitor de Multimargas, e tô aqui hoje, é claro, curtindo a aparelhagem Crocodilo, é Caribe, a melhor quinta-feira de Belém. Meu parceiro Ciro TJ, e aí Ciro, um abraço do meu filho Maninho. E Maninho, eu te convido pra curtir domingo, Robson, lá em Mosqueiro, Butiquim. Então, Patrese, é o baile do Patrese, um pra cima, é Caribe, é show, pra cima, Patrese. Assim, ai, ai, ai, ai, ai, vai pra 13, assim, ó. Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Esse é meu parceiro Jefferson. Então vem sentando aqui. E aí, Felipe Freitas? Essas malandra, o Leandro também, o Júnior do celular, só quebrar. Aqui presente com a gente na retaguarda do animal, favela, é Crocorred. Então vem. Aí mandando o celular, tá tudo escuro aí, pô. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vitinho das Virgens. A mulherada que gosta de funk, dá um grito aí. É agora! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Pode chegar! Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebota. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ai, me solta, solta, solta. É o baile do Patrese. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Empina a bundinha, vai! Olha a vovó do corpo! Pra cima, vovó! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Vai dançando! Ai, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Para Raul Digital! Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Era uma briga em cima da outra. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar toca. Depois chega o emoção. Bem alto, bem alto. E pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando. Eu vou baixar o som e a galera vai bem alto no Caribe. E beijou depois que ela mamou. Agora! Eu vou ter que zoar. Vocês! E beijou depois que ela mamou. Um, dois. E aê! Posso te porra, posso, posso te porra. Agora! Posso te porra, posso, posso aí, te porra. Vamos lá! Posso te porra, posso, posso te porra. Aê. Posso te porra, posso, posso te porra. Tô doido pra te comer. E aí, Vitote, do jeito que tu gosta, meu irmão! Mas antes olha o Vitote! No baile, Vitote, vai! Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Cada vez. Tu gosta. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Luiz Neto. Vai, faz a marambaia comigo, abraço. De cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Vai, faz a fila e vem. 3 com 6, 16, sei lá. É? Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Você agora é o pique. E vai quebrando tudo. É o baile do Patrese. Na festa do é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. O quê? Aí DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Porra, Betão, com força, com força, com tudo da cor. E aí, louro da cabanagem, o Sávio Gama, e o Peladinho também. Rabetão com força, com tudo. Taca rabetão com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando DK no sulso. Pra batão grandão, que é pra batão grandão, que é pra batão. Vai dançando, vai! Que é pra batão, pra batão. Que é pra batão, gosta, né? Grandão, que é pra batão grandão, que é pra batão grandão, que é pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Como é que gosta, não gosta? Pega, pega, pega ela, pega! Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Bagulho doido! Pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Ele pica, ó. Olha a surubinha. Fala, Renan, absoluto. Os empresários também. Chama, é o Diguinho. O empresário Tigre. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca. Brota e convoca as tchuca. Alex do Lanche. Bora, tal. E o que? E o que? Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica. Patrese, Patrese. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica. Mais na bandona na rua. Taca a bebida, depois tá que fica. Taca a bebida. Quem é que tu é, Bill? Eu sou transariano. Fala muito, interesseira. Só transariano e tô querendo só trazer. André Supergás, é isso? Fala muito, interesseira. Só transariano e tô querendo só trazer. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah. Aqui pra ela, ah. Ah. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah. Yuri Martins, o bora que é o baile! Darana. Treino mecânico! Não fica no escurinho, desgraçado! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. E aí, Fabrício? É o produtor, meu irmão, bagulho doido! É no baile, no baile! Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. É o baile da Loura do jeito que ela gosta, meu irmão. É aniversário dela hoje. E doida no camarote, Loura. Minha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vai! A dança do Romano! É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas salientes. Quando se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. O que que falou? Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum. Você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Vocês, vai! Você vai me perdoar não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Eu vou começar. Ô novinha, ô novinha. Se é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, tu quer trair, é? Mas eu só quero ser feliz. E aí, Nanã? O Davis também. E poder me... Os gêmeos pra Santa. Agora! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto. Quem tem amigo viado? Olha o baile, olha o baile, olha o baile. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Joga pra cima no baile. E o quê? Senta, vai sentando, o baile do Patrese, não! É o baile do Patrese. Detonando tudo no Caribinho. Um, dois. Agora vai. Amo pra gatinha bonitinha. Por favor, pra mim não vim. Só quero escutar. Cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho das virgens? De bobeira. Só quero escutar. Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? Gatinha bonitinha, te como até de manhã. Te pego de jeito na posição da. Um, dois, três. É carinho. Louca, de engraçado. E você já me bebeu. Agora, véi, tu gosta dessa música? Diferente, diferente. Tu gosta? Dá pra dançar, liberar geral, né? Se comporta aí, engraçado. Glamorosa, rainha do funk. Tu gosta, né? Olha de diamante, nos envolve, nos fascina. Ajeita o salão, balança gostoso. Se quiser falar de amor, fale com o Patrezinho. Vou te lambuzar. De graçar. Vamos dançar, curtir. É o baile. Fazer tu vibrar no meu enxergo. Pra cima. Tô tocando pra mulherada hoje. Te segura! Te liga! Agora! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já sei, treinite, mas preste atenção. E agora se concentre, vai tremer da 10. Se concentra. Vai tremendo, vai! Não para, não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, devagar. Pra cima, pra cima, pra cima. Girou, girou, girou, Zezé, vem pra ziquinha. DJ Patrese. O top. O top DJ do Pará. E a mulherada não para. Chama. É Bill. Amiga. Já fugiu? Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto. Atenção, Romário, alugação, Romário. Traz um pacote pro pelado do rock. Paralisa. E pra mexer de Miranda. Vai pra cá. Ao lado do crono. Eu paraliso com bunda mexer. No escuro da tua inveja, a minha luzia é neon. Segura, Romário. Vai, para, para, para, para, para, para, para, para, não para, para, para, não para, para, para, para, para. Envolvimento diferente, eu enfino a você. Vai dançando, baile da loura. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Vai, rei, para o Alassi. Esse hit desce na parada. Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento. vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Bora pra mulher! As mulheres não param! É Caribe Show! Senta novinha, que camovada, rebolando a raba dando bum bum dada. Senta novinha, que camovada, bum bum bum bum bum bum dada. Toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma. A novinha tarada tá muito abusada, sentando, gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai. Vai, WMJK na aquecimento, toca, traga. Que rebola, vai na dança. Bora, Yuri, bora, Yuri, que rebola, vai na dança, bala. Diferente, Yuri. Joga pro tranque, não se acanhe, pina pro tranque. E o quê? Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou do... E a galera vai dançando, se apaixonou, tocando de tudo. Chaguinho CD. Jeito que o pai empurrou, partimos pro motel e começou a cachorrada. Botei ela de quatro, ela já tava pelada. Ela gamou em mim porque eu sou louco na cama. Sequência de soca, soca, sequência de toma, toma. Sequência de soca, soca, sequência de toma, toma, soca, toma, soca, toma. Sequência. Eita, eita, danadinho. Mas não para, não. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. Ah, ah. E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem. Olha sacanagem! Fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vamos, vai, vai, bunda pra cima. Ei, ei! Quantos anos você tem? Eita, o Douglas e o William, Adriana também, rebolando. Galera comigo no gigante, o GW que te chama, desafio foi lançado, pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, pra aquela que vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, é do jeito, vai, aquela que vai em paz, olha a menina, se exibindo, esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo, esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo, vai contra aí. Um abraço também, Adriga, um abraço do Patrés, um beijão, mulher, fala que é o gigante crocodilo, detonando tudo, contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo, vai, vai, vai, vai, mas a galera quer dançar bem agarradinho, ó.